Muito bem. Eu espero que vocês todos tenham assistido aquelas 3 aulas sobre a prática da leitura do meu curso anterior, né? Como eu disse a vocês, são aulas fundamentais para fazer este curso. Elas vão ajudar vocês muito, né? Na forma de ler, na maneira de assimilar os estilos dos autores. Então, as aulas foram disponibilizadas, são 3 aulas, então não deixem de assistir, tá bem? E espero também que vocês tenham lido o ensaio de Montaigne sobre o qual nós vamos falar hoje, né? Senão também a aula não perde completamente o sentido, claro, vocês podem ler depois. Mas seria mais interessante que vocês tivessem feito a leitura antes, né? Inclusive, no curso Prática de Leitura e Formação de Estilo, na 11ª aula, eu também falei sobre Montaigne, né? As pessoas que acompanharam o curso e estão assistindo este curso agora, sabem disso. E eu pedi ao pessoal do SEDET que disponibilize para vocês também essa 11ª aula do curso anterior, né? Esta aula nós vamos falar de um ensaio diferente, né? Na aula anterior nós falamos sobre um ensaio muito mais longo, em que Montaigne fala sobre a vaidade, né? Hoje a aula de hoje é sobre um ensaio mais breve, sobre um outro assunto, e eu faço algumas complementações, né? Argumento de maneira a complementar aquilo que eu havia dito nessa aula, que agora, inclusive, já deve estar disponível aí no site do SEDET para vocês assistirem, né? Bom, eu acho que eu talvez seja a pessoa ideal para falar do Montaigne, né? E apenas por uma razão: é um escritor do qual eu não gosto, né? Não é um ensaísta que eu aprecio, né? E quando nós não gostamos de um autor, né, mas procuramos ser honestos na sua avaliação, né, eu creio que é possível mostrar os aspectos positivos que ele tem, mas sem cair naquele êxtase da bajulação, né, que é uma coisa tão comum na mídia e nas redes sociais, né? E no nosso cotidiano em geral, né? Nós estamos sempre prontos a. Nós não, né? É uma maneira de falar. Eu espero que vocês não sejam assim. Mas a mídia trabalha muito com isso, né? Mesmo no que se refere aos escritores novos, né, que vão surgindo. Muitos desses escritores mal publicaram um ou dois livros e já são tratados como gênios, né? Como pessoas excepcionais, como escritores excepcionais. E nós sabemos que tudo isso é fruto apenas do exagero, né? E também não é um comportamento adequado para aqueles que realmente desejam se tornar bons leitores, né, e bons escritores. Então, de maneira que eu acho adequado eu falar sobre Montaigne, porque eu posso não apreciá-lo, né, mas é indispensável conhecer o pai do ensaísmo moderno, né? Não só porque ele tem um estilo agradável, né, ainda que eu possa discordar dele em relação o conteúdo, mas ele tem um estilo que pode ser perfeitamente utilizado nos dias de hoje. Não há problema nenhum. Mas, ao mesmo tempo, também fazendo uma análise da sua maneira de argumentar, da sua maneira de pensar, nós também evitamos repetir os erros que ele repetiu, que ele cometeu. Vejam, o Montaigne propõe a si mesmo essa proposta básica dos ensaios. A proposta básica do Montaigne é se desvelar enquanto ser humano. E ele pretende fazer isso por meio de uma análise pormenorizada. Esse é o compromisso que ele assume consigo mesmo. Então, ele vai analisar da mesma maneira assuntos corriqueiros, coisas banais do dia a dia, sentimentos, fatos que sejam importantes ou não. Então, é uma reflexão que nasce basicamente do cotidiano, do dia a dia desse homem que tinha uma biblioteca maravilhosa e nasceu numa família abastada. Inclusive, na aula anterior, na aula do curso anterior, eu falo um pouquinho sobre a vida dele, a formação intelectual dele, coisas sobre as quais não vou tratar aqui. Então, vejam, é a própria existência do Montaigne o material que alimenta esse exercício de livre exame que ele desenvolve nos ensaios. Então, o que ocorre? O fato dele utilizar material da sua própria vida, do seu próprio dia a dia, muitas vezes entrando em pormenores que não têm realmente a menor importância, isto cria o quê? Isto cria, faz com que o seu texto apresente algumas oscilações emocionais. Quer dizer, os ensaios muitas vezes dão a impressão de um exercício errático, digamos. Como se o Montaigne estivesse vagueando, sem rumo, preso às próprias ondulações do seu pensamento. Ele dá a impressão, às vezes, mas ele dá a impressão de se perder um pouco. Isso pode parecer algo negativo num primeiro momento, mas não é. O Montaigne, em termos estilísticos, isso funciona bem. Por quê? Porque ele consegue tornar, ele faz tudo isso com uma frase agradável, com períodos agradáveis, e o seu raciocínio também se desenvolve de uma maneira leve, digamos, até graciosa. Ele, essas flutuações de pensamento, ele as apresenta para nós de uma forma dialogal. É muito interessante, porque é a forma do diálogo, mas sem o diálogo. Quer dizer, não se trata do diálogo clássico, como nós encontramos em Platão, por exemplo. Mas é o estilo do bom conversador, um estilo que dá a impressão, a falsa impressão, ou melhor, ele dá uma impressão realmente falsa, de que há intimidade entre você, leitor, e ele. Quer dizer, uma coisa que é claro que não existe. Mas, como recurso estilístico, isso funciona muito bem, porque isto é cativante, né? É atraente, ele prende a nossa atenção, né? E nós, enfim, acabamos, quando nos damos conta, nós estamos divagando junto com ele. Né? E para fazer uma leitura crítica, então, nós somos obrigados a retornar nos parágrafos, né? A retornar, às vezes, páginas, e recuperar o fio da meada e tentar entender para onde ele está nos levando. Então, essa forma de escrever realmente é cativante. E ele também faz ensaios de extensão variada, quer dizer, não há um tamanho determinado. Como eu disse a vocês, não há um tamanho padrão. Há ensaios mais breves, há ensaios longuíssimos. Inclusive, acho que comentei na aula passada com vocês que, não sei se me referindo especificamente ao Montaigne, mas que havia há ensaios em que são tantos assuntos que são tratados que o que acontece? Você acaba tendo pequenos ensaios reunidos. Né? Bem, mas enfim, por que eu não gosto do Montaigne? Né? Bem, eu não gosto dele porque muitas vezes, né, ele me parece incoerente. Vejam, se vocês leram o ensaio, depois nós vamos ler juntos, né, aqui separado, vocês devem ter percebido que ele é e não é ao mesmo tempo. Né? Ele aprova e não aprova. Né? Quando eu leio Montaigne, eu tenho a sensação de um autor que está escorregando por entre os meus dedos. Né? E também ele fala de si exageradamente. Né? Nós comentamos sobre isso na nossa aula passada, sobre a importância do ensaísta filtrar, né, os fatos sobre os quais ele comenta, né, os temas de que ele trata, de filtrar tudo isso por meio do seu eu, né, utilizando o seu eu como filtro. Né. Mas o Montaigne faz isso, mas faz exageradamente. Né. Faz exageradamente e assume uma posição, muitas vezes, relativista. Né? E pior, né? Muitas vezes você percebe nitidamente que ele está usando de falsa modéstia. Né? Então, acho que são razões suficientes para não gostar de um autor, né? Ele me parece incoerente, né? Ele fala de si mesmo com exagero, né? Assume uma posição relativista e usa muito de falsa modéstia. Né? Vejam, é verdade que ele derruba qualquer visão falsamente erudita, qualquer visão artificial, né, sobre o ser humano. Né? E em muitos trechos ele realmente busca uma forma, digamos, autêntica de ver o homem. Né? Mas se nós formos estudar um pouco a filosofia, nós veremos que, por exemplo, Santo Agostinho fez isso muitos séculos antes de Montaigne, e num estilo muito mais convincente, ou pelo menos que a mim, pessoalmente, agrada muito mais. Né? Se vocês forem ler as Confissões de Santo Agostinho, vocês vão ver que ele faz isso que o Montaigne faz, né? esse desnudamento, né, diante do leitor, de uma maneira muito mais rica, um estilo muito mais convincente. Né? E acho que acho não, acho que há um outro problema, né, com relação ao Montaigne. Ele sem dúvida busca apresentar o homem autêntico, né, o homem autêntico que ele é. Em muitos momentos você vê que ele tenta fazer esse exercício, cumprir essa tarefa, né? Mas ele reduz a verdade à sua própria condição humana. Quer dizer, dizendo de outra forma, qualquer questão metafísica se torna irrelevante para ele, né? Quer dizer, ou seja, ele reduz a realidade de forma muito, muito grande, né? De forma muito exagerada, melhor dizendo, né? E essa característica, né? Essa característica de que a verdade é apenas ele próprio, de que a verdade é apenas o retrato do escritor, né? É sem dúvida uma maneira reduzida de ver o homem, né? De ver o ser humano. Então, é sem dúvida um texto que apresenta a autoconsciência humana, né? Mas quando nós lermos o ensaio, não vamos ler a sua totalidade aqui ao vivo, porque ficaria muito extensa a aula, mas quando nós lermos o trecho, vocês verão que essa autoconsciência é uma autoconsciência que não convence, né? Não convence. Ou se convence, convence apenas parcialmente, né? E repito, é uma autoconsciência que está a anos-luz de distância da autoconsciência de Santo Agostinho, por exemplo, né? Se alguém aqui já leu as Confissões de Santo Agostinho, né, ou pretende ler, vocês vão entender o que eu digo, né? Agostinho, ele nos passa uma sensação concreta de sinceridade. Quando você lê, você tem a nítida, né, a clara impressão de que o autor está rasgando o próprio peito, né, na sua frente, né? E Montaigne não, né? Ele pode até nos contar detalhes íntimos, né, às vezes até íntimos demais, coisas que são até desagradáveis de se ler, né? Coisas que realmente não nos interessam, né? Ou nada acrescenta às nossas vidas. Mas essa sinceridade que fala de coisas superficiais, né, ela acaba se transformando num exercício de futilidade, né? E como eu disse a vocês, ele muitas vezes hesita, né? E ao analisar as suas múltiplas facetas, ele muitas vezes parece perdido, né? E chega realmente a ser incoerente, né? É muito curioso, porque as incoerências estão ali, né? São muito palpáveis, são muito claras. De maneira que há uma disparidade, né? Entre o que é um pensamento lógico, né, e a própria razão do escritor. E isso realmente é uma coisa que me incomoda, né? Mas talvez eu esteja sendo rigoroso demais, né? Nós vamos depois ler o trecho. E de qualquer forma, há pessoas que defendem essa maneira de escrever, né, esse tipo de conteúdo ardorosamente. Um grande escritor qual eu gosto muito, que eu respeito muito, que é o Jacques Barthes, né, ele gosta muito do Nintendo, né? E ele diz que nós, né, nós, os que não gostamos de Montaigne, né, nós, na verdade, não entendemos Montaigne, né? Eu até separei aqui uma citação literal dele, né? Ele diz que aqueles que não gostam do Montaigne não entendem a natureza de uma mente dupla. Uma mente que tem a capacidade de enxergar de uma só vez ambos os lados da montanha. Uma mente multívoca e perspectivista. Bom, pode ser, né? Pode ser. Eu discordo, né? Discordo dele. Né? Mas vamos à leitura do ensaio. Né? Vamos à leitura do ensaio, vamos ver o que nós encontramos aqui. Né? Então, o ensaio se chama Sobre Demócrito e Heráclito. Né? É o juízo um instrumento útil em tudo. Né? Estes ensaios me fornecem, a miúde, a oportunidade de empregá-lo. Se não entendo de algum tema, recorro a ele e o ponho à prova, com ele sondando o val. O val é o local mais raso de um rio. Né? E se verifico ser este demasiado profundo, fico na mar. E o reconhecimento de que não posso ir além é um dos serviços que me presta e de que mais se orgulho. Esse início é muito bonito, muito bem escrito. Né? Por quê? Porque ele trata do seu próprio juízo, né? Como se ele se referisse a uma terceira pessoa. É uma maneira muito inteligente, uma maneira muito sutil, né, de escrever. Né, e, enfim, demonstra, sem dúvida, inteligência e capacidade expressiva significativa. Né. Por vezes, quando o assunto é fútil, procuro ver a que ponto lhe dará consistência, apoio e alicerce. E se ventilo coisa importante já batida, ele me ajuda a descobrir o melhor desses caminhos, tão frequentados que não há como o evitar. É muito interessante. Né? É como se o juízo tivesse vida própria, né? Fosse uma força independente do próprio Montaigne. Né? E entre mil veredas diferentes, indica a que devo seguir. Ao acaso escolho um assunto, pois todos me são igualmente bons, e não pretendo esgotar nenhum, porquanto de nenhum chego a ver o fundo. E os que nos prometem mostrá-lo não cumprem suas promessas. Bem, este trecho é muito interessante pelo seguinte, quer dizer, percebam que desde o início, né, ele declara que não vai ao fundo das questões. Né? Ele não pretende esgotar nenhum assunto. Né? E que ele próprio não chega, né, a ver o fundo de nenhum dos temas que ele tem. E termina com uma generalização. Né? E os que nos prometem mostrá-lo, né, o fundo dos assuntos, né, a essência dos assuntos, não cumprem suas promessas. E uma generalização é algo sempre perigoso, né, em termos estilísticos. Quando você generaliza, Se você não comprova a sua generalização, se você não constrói uma argumentação realmente convincente, né, você acaba cometendo uma injustiça ou se mostrando superficial. Então, quando nós terminamos este parágrafo, a primeira coisa que nos vem à mente, logo depois desse prazer inicial, né, que nós tivemos em termos estilísticos, é perguntar, afinal, a quem ele se refere, né, que leituras ele fez, quem são esses autores que prometem explicar a essência dos assuntos, mas não chegam lá. Né? E nós ficamos sem resposta, porque ele muda, ele continua aqui na sua linha de raciocínio sem apontar os culpados. Né? Bem, e ele continua então. Entre 100 aspectos da mesma coisa, tomo um. E ora o dedico apenas, ora o mordisco, ora vou até o osso. Bem, então surge o primeiro problema. Né? Se às vezes, né, ele vai até o osso, é porque ele vai até o fundo. Então, afinal, ele estuda as coisas com profundidade, ao menos algumas coisas, ou não? Em que momento ele está sendo sincero, né, ou está sendo franco, né? Ele vai ao fundo das questões ou fica na parte rasa, né? Então, é uma primeira incoerência. Né? Escruto, não em larga superfície, né? Não em larga superfície, mas tão profundamente quanto me permite o meu saber, e o mais das vezes me comprazo em o encarar por um ângulo diferente do habitual. Bom, então ele segue dizendo, insistindo, que o ponto escolhido, né, o ponto escolhido, ele o analisa profundamente. Quer dizer, é claro que ele vai analisar tão profundamente quanto lhe permite o seu saber. Né? Isso é evidente. Quer dizer, essa frase é só um exercício de retórica. Né? Quer dizer, nós sempre analisamos as coisas dentro daqueles parâmetros que o nosso saber permite, quer dizer, sempre dentro daquilo que nós conhecemos, né? Não pode ser diferente. Né? Então, isso aqui que ele está falando, ele só está. Essa frase foi só para encher linguiça, mais nada, entende? Mas a verdade é esta: ele dizia que não ia até o fundo e agora diz que em algumas coisas ele vai. Né? Gostaria de tratar a fundo um tema qualquer, mas me conheço demais para me iludir acerca da minha incapacidade. Bom, mas, né, ele acabou de dizer que em algumas coisas, né, dentro dos seus próprios limites, ele vai ao fundo. Então percebam, quer dizer, ou isto é uma incoerência, né, ou ele é um idiota que não sabe o que escreve. Né? Me perdoe, eu sei que certamente devo ter alunos que devem venerar o Montaigne. Né? Mas percebam que é uma argumentação que deixa muito a desejar. Né? É uma argumentação leviana. Leviana. Bem, agindo como ajo, arriscando uma palavra aqui, outra colá, amostras tiradas do todo, isoladas, sem intenção pré-estabelecida e nada prometendo, Não tenho por obrigação realizar uma obra de real valor. Nem sequer me acho comprometido em relação a mim mesmo. E conservo a liberdade de variar, quando me apeteça, os assuntos de que trato e a maneira de fazê-lo, sem que me retenham dúvidas ou incertezas. Ou, o que acima de tudo me domina, a ignorância. Bom, dois comentários básicos sobre o texto, não é? Em primeiro lugar, que tipo de filósofo, não é? Que tipo de ensaísta é esse que não está comprometido nem em relação a si mesmo? Como nós podemos confiar, então, né, na argumentação deste homem, né? Ele diz claramente: nem sequer me acho comprometido em relação a mim mesmo. Vocês percebem o relativismo de toda essa argumentação? Quer dizer, são três longos volumes em que ele fala absolutamente sobre tudo, né? Desde o jeito em que ele monta num cavalo até questões de ordem política, filosófica, né? Mas é tudo sem comprometimento algum. E depois, no final, quer dizer, depois de toda esta argumentação, né, esta conversa toda sobre ele ir a fundo das coisas ou não, e ficar na margem ou não, etc. e tal, ele vem e diz, termina este parágrafo com uma nota de falsa modéstia, né? Uma nota de falsa modéstia, né? Sem que me retenham dúvidas ou incertezas, ou o que acima de tudo me domina, a ignorância. Não pode ser, né? Se você escreve, né, centenas de ensaios sobre tudo, né, se você diz que em várias vezes você vai até o osso da questão, né, se você se compromete a qualquer tipo de interrogação, né, sobre a sua vida, sobre as coisas do cotidiano, sobre as suas relações políticas, familiares, né? Bem, você não pode dizer que você é um completo ignorante, né? Quer dizer, se ele fosse coerente, né, se Montaigne fosse coerente, então qual seria o comportamento que nós deveríamos esperar dele? Nós deveríamos esperar que ele não tivesse escrito nenhuma linha, né? Fizesse então como Sócrates fez, né? Esse sim foi coerente: só sei que nada sei, e não deixou nenhum escrito, né? Não deixou nenhum escrito, né? E no entanto nós estamos aqui com um alentado volume, né, de ensaios, onde ele fala sobre tudo. Então, percebem, quer dizer, esta argumentação soa falsa, né? A mim, particularmente, não convence. Qualquer ato nosso revela o que somos. A personalidade de César tanto se manifesta na preparação da batalha de Farsália e na maneira por que a conduziu, quanto nas reuniões de prazeres e galanteios que organizava. Julgava-se um cavalo não apenas pelo galope, mas ainda pelo passo natural e até em seu descanso na estrebaria. Bom, muito bem. Aqui há uma outra característica do estilo do Montaigne que não deixa de ser interessante, e que é algo também que nós podemos aproveitar. Se vocês relerem, né, esta passagem de um parágrafo a outro, né, vocês perceberão que há aqui um salto, né, um salto de tema, um leve salto. Na verdade, é um salto que ele nasce de quê? Ele nasce de uma associação de ideias que o Montaigne ele não verbaliza totalmente para nós. Ele faz a associação de ideias, dá sequência ao seu texto, à sua argumentação, né, ao seu raciocínio, mas não explicita totalmente, né, para nós, para os seus leitores, como esta associação de ideias nasce. Né? O problema é que o que em outro autor poderia surgir como uma coisa capenga, né, como um texto que parece precisar de uma muleta, né, no Montaigne não, quer dizer, este recurso flui bem. Né, e flui bem por quê? Porque por trás, né, desta linha de argumentação, por trás desta maneira de construir o pensamento, né, por trás desses saltos, né, existe o quê? Existe esta forma dialogal, né, esta maneira de criar uma intimidade que nós sabemos que é falsa, né, mas ela nos convence, né, ela nos convence, ela nos atrai. Né, esta leveza tão própria de um diálogo. Né. E vejam que essas associações de ideias, quer dizer, livres, né, parecem vir absolutamente do nada, né, elas criam também uma sensação de espontaneidade, digamos. Né. E se vocês lerem o ensaio todo e outros ensaios do Montaigne, vocês verão que ele repete, quer dizer, esta faz parte, uma característica do estilo dele, né? Estes pequenos saltos, né, que nascem dessas associações de ideias. Então, o que ocorre? Ocorre que, no transcorrer de toda a leitura, né, essa sensação de espontaneidade, ela não desaparece, né? Ela está sempre presente. Um outro pormenor importante de se notar aqui, vocês viram que ele começa a falar sobre César, né, e depois, no transcorrer do ensaio, ele falará de outras figuras históricas, né, falará de Alexandre o Grande, falará de Cícero, falará de Catão, falará de Heráclito. Né. Este é um outro pormenor importante. Vocês percebam que quando ele cita esses autores, ou quando ele reflete sobre eles, né, ele não faz isso sob o ponto de vista de um historiador. Essas figuras, elas interessam ao Montaigne, né, e devem interessar ao bom ensaísta, né, apenas no que elas têm de atual, né, apenas naquilo que elas podem revelar, né, ou ilustrar, melhor dizendo, né, ilustrar melhor, né, servir como ilustração à argumentação, ao raciocínio que o ensaísta desenvolve. Né? Vejam, é evidente, né, que o ensaísta, como todo escritor, ele vai escrever preso à sua conjuntura social, né, e à sua própria circunstância. Ele não há como escapar disso, né, como fugir disso, né. Mas isso não deve impedi-lo de elaborar um texto que escapa ao domínio do tempo e do espaço. Né? Não por outro motivo, nós estamos aqui hoje estudando um autor que é do século XVI. Né? E nos referimos durante as minhas argumentações, me referi a um outro autor que viveu na passagem do século IV para o século V. Quer dizer. Então percebam que isto também é uma coisa importante. Quer dizer, você usa o passado, você usa a história, né, mas não como um historiador, mas para... Você atualiza a história em benefício da sua própria argumentação. Né? E percebam que no próximo parágrafo, né, depois de Estrebaria, ele realiza um novo salto. Né? Quer dizer, vocês vejam como ele muda de assunto. Entre as funções da alma, algumas há que são mesquinhas. Quem não a julga, também por esse prisma, não a conhece, senão imperfeitamente. É, em geral, quando está calma, que melhor se observa. Bom, e aí, então, o ensaio prossegue. E percebam, agora aqui, nestes últimos trechos que nós lemos, né, quer dizer, ele de fato está fazendo aquilo que ele diz. Ele de fato está só mordiscando, né? Está falando coisinhas sutis, leves, superficiais sobre uma e outra coisa. Então aqui, de fato, ele está sendo coerente. Né? Ele começou a ficar coerente. Bem, mas esse é o trecho que nós vamos ler. Nós não vamos ler tudo, porque, enfim, demoraria muito, né? Mas eu acho que vocês já têm um roteiro, né? um roteiro suficiente, né, para analisar Montaigne, para ver aquilo que pode ser útil, né, no estilo dele, né? Mas eu quero comentar com vocês, só um instantinho, parece que tem aqui uma... O pessoal do SEDET está tentando falar comigo. Deixa eu ver, só um instante. Não. Desculpe, foi só uma impressão. Está tudo bem. Bem, mas... complementando, né, tudo aquilo que eu disse, eu queria comentar com vocês sobre uma troca de e-mails que eu fiz, né, com um amigo logo depois da aula do curso anterior, do curso sobre prática de leitura e formação do estilo. Logo depois da aula em que eu falei sobre o Montaigne. Né? Eu não vou dar o nome dele, porque nem sequer tive a delicadeza, né, de pedir autorização a ele para estar usando o conteúdo das nossas mensagens. Né? E, então, de maneira que, se ele estiver assistindo a aula, já peço desculpas antecipadas, né? Mas foi uma troca de e-mails muito inteligente, né, muito prazerosa, e nós levantamos algumas questões sobre Montaigne que eu acho que podem contribuir para aprofundar a compreensão de vocês. Né? Então, Depois dessa aula, esse meu amigo me escreveu e ele começa o e-mail dizendo que eu tenho que ler algumas coisas aqui, porque não consigo memorizar tudo. Mas ele dizia o seguinte, que houve um tempo, houve uma época na vida dele, houve uma época durante a qual ele se identificou, né, com esse ceticismo blasé do Montaigne, né, porque esse ceticismo lhe parecia sensato e moderno. Quer dizer, essa forma essa postura que o Montaigne muitas vezes assume, né, de se mostrar indiferente, né, ou entediado diante da vida, né, ele achava que isso era ser muito moderno. Né. E depois, num outro parágrafo, respondendo mais diretamente aquilo que eu havia dito na aula, né, aula que vocês assistirão, né, está aí disponível para vocês, ele disse que não, que Montaigne é franco, que Montaigne é sincero, sim, e que a incoerência dele não está entre palavras e realidade, mas entre uma preferência e outra preferência, entre um sentimento e outro sentimento. E que, na opinião desse meu amigo, o plano das preferências e dos sentimentos não possui mesmo coerência e unidade. Aí ele me deu um exemplo, né? Ele me dava um exemplo. Ele disse assim: se eu falo, odeio bagunça, gostaria de ser como as pessoas organizadas, mas sinto enorme tédio só de pensar em arrumar meu escritório. E acho que as pessoas que vivem arrumando a casa são desprovidas de imaginação. Isso seria uma confissão de desejos e opiniões psicologicamente franca, convincente. Mesmo que, como projeto de ação, eu não consiga colocar essa confissão em prática, e que, em termos lógicos, ela seja uma contradição, pois eu gostaria e não gostaria de ser organizado. Então, há sinceridade nessa colocação, segundo meu amigo. Bom, sem dúvida, há sinceridade, né? A questão é ver, quer dizer, o quanto um comportamento como esse revela uma pessoa sábia, né? E quando ele me disse isso, quer dizer, quando ele fez essa colocação, né, sobre essa incoerência, né, entre pensamento e ação, né, eu imediatamente me lembrei de um comportamento descrito pelo Freud, que ele chamava de saber e não saber. Bom, o que é esse saber e não saber? Bom, para o Freud é o seguinte, quer dizer, você tem uma apreensão racional, quer dizer, você tem uma inquietação, você tem uma preocupação racional, mas essa inquietação, ela não provoca uma ação compatível. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo, aliás, da própria vida do Freud. Não sei se vocês sabem, mas houve um momento na vida dele que ele foi diagnosticado com uma lesão cancerígena na boca. E não no exterior, mas dentro da boca. E uma das recomendações médicas foi que ele tinha que parar de fumar os charutos, né, que ele tinha verdadeira adoração. E o que o Freud faz, então? Quer dizer, ele, como médico, mais do que ninguém, sabia que precisava parar de fumar. E, no entanto, foi incapaz de parar. Ele tinha inquietação, ele tinha essa apreensão racional, ele racionalizava, ele sabia racionalmente, claramente, que ele precisava parar de fumar. Mas essa apreensão racional não provocou uma ação compatível. Tinha a inquietação racional, mas não conseguia agir. Bem, talvez o Montaigne sofresse do mesmo mal. Mas a grande questão que eu torno a colocar para vocês, e eu acho que todos nós, em alguma medida, quer dizer, temos um pouco esse tipo de comportamento, não é? Mas o problema é que, em Montaigne, isso está excessivamente presente. E a proposta dele é fazer uma investigação realmente sincera sobre o que se passa dentro dele, o que se passa na sua vida, como ele entende as coisas. E se você não consegue ser coerente, nem mesmo dentro do seu projeto intelectual, bom, isto é um problema. Um problema, inclusive, que pode ter repercussões de ordem ética. Bem, de qualquer forma, depois de alguns e-mails em que eu insistia o meu ponto de vista, o meu amigo acabou concordando comigo. E ele chegou à seguinte conclusão, que eu acho muito interessante. Ele diz assim: a sinceridade do Montaigne é uma sinceridade superficial. É uma franqueza limitada, disse o meu amigo. Uma franqueza que partilha com o leitor os pequenos vícios, os pequenos egoísmos, mas que escamoteia as grandes questões existenciais. E essas grandes questões, o que acontece? Elas surgem diluídas, elas surgem de uma forma incoerente. Em suma, quer dizer, meu amigo acabou concordando com o que eu digo. Se Montaigne não é um mentiroso profissional, o que certamente ele não é, mas no mínimo ele é incoerente, ele é escorregadio, digamos. Bom, mas então, vamos voltar à questão estilística, a questão estilística, que no fim é o que nos importa, como escrever bem um ensaio. Então, o que nós podemos aproveitar do Montaigne? O que nós podemos aprender com ele, para aperfeiçoar o nosso estilo de escrever? Então, algumas coisas que eu já disse, outras não. Percebam que o interesse dele é dialogar com o leitor. Esse tom que ele tem de quem está refletindo em voz alta, quer dizer, como se dialogasse com um amigo, é perfeito. É um estilo muito bom de se escrever. Vejam, saímos aqui da questão do conteúdo. A partir deste ponto, não estamos mais falando se ele é coerente ou não. Em termos estilísticos, essa forma dialogal funciona bem. Ela prende a nossa atenção. Ele constrói um verdadeiro diálogo. E o que é um verdadeiro diálogo? Num verdadeiro diálogo, nenhum dos interlocutores quer ter razão, né, absoluta. Num verdadeiro diálogo, um interlocutor não está motivado a destruir o outro com a sua argumentação. Não. O diálogo, ele nasce do quê? Ele deve nascer do próprio prazer do diálogo. Né? Quer dizer, de conhecer o outro, né, por meio do diálogo, e também de conhecer a si próprio. É isso que o diálogo, o verdadeiro diálogo, permite. Né? Que você conheça o outro e conheça a si próprio. Ninguém... verdadeiro diálogo, num verdadeiro diálogo não há espaço para arrogância, né, para prepotência. Então, isto é muito positivo, né, porque ele, de fato, ele consegue construir esse clima, né, utilizando os detalhes sobre os quais eu já falei. Então, imaginem isto, né, um estilo assim, mas tratando de coisas de uma maneira coerente, né, de uma maneira realmente sincera, né, de uma maneira que transpareça sinceridade, que transpareça verdade. Né. É perfeito. Né, a comunicação, ela ocorre de forma quase que imediata. Né. E percebam, quer dizer, um último detalhe importante. Né? Quer dizer, todos esses elementos, né, sobre os quais nós falamos, eles contribuem para criar esta espontaneidade, né? essa leveza que o estilo do Montaigne tem. Né? Vejam, apesar dos saltos que nós mostramos que ele faz, né, que ele dá, o discurso flui sem impedimentos, né? E ele realmente nos cativa, ele prende a nossa atenção. Né? Se vocês pegarem um dos grandes ensaios que ele tem, né, e começarem a ler, vocês vão ver que isto ele leva você, quer dizer, com essa sensação de que ele é seu íntimo, né? Ele é seu próximo. Então ele tem essa leveza, essa capacidade de criar um texto cuja leitura realmente flui sem obstáculos. Então, são estes aspectos, né, extremamente positivos que nós devemos aprender com ele. Né? Muito bem, esta era a nossa aula de hoje. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo de uns 10 minutos. Vocês podem mandar suas dúvidas, né, mandem as suas perguntas para cursos@sedete.com.br e nós então voltamos dentro de uns 10 minutos, tá bem? Acho que vocês estão ouvindo bem. Eu recebi aqui apenas uma pergunta, né? É um aluno que assina como BEP ou BAP, né? Não sei, e ele faz uma pergunta curiosa, né? Se a estenografia apresenta riscos à qualidade do trabalho de um ensaísta. Né? Bem, o BAP, veja, eu nunca pratiquei estenografia, né, ou taquigrafia, né, de maneira que não faço ideia se essa técnica de escrever por meio de símbolos, né, de maneira a agilizar a escrita, né, quer dizer, a escrever de uma maneira mais rápida, né. Eu não faço ideia, por exemplo, se o uso constante dessa técnica pode criar, por exemplo, algum tipo de vício, por exemplo, não é? De vício ao escrever, não é? Eu realmente não faço ideia. Quer dizer, seria importante conversar com alguém que pratica, não é? Historiografia ou cartografia e tentar entender. Quer dizer, imagino que se esse tipo de técnica praticada em exagero pode provocar algum problema, né? Se pode provocar algum problema, o que poderia ser? Poderia ser tornar a escrita, digamos, telegráfica. Mas isso, vejam, isso é uma coisa que eu imagino, né? Eu realmente não tenho certeza. Né? Bom, de qualquer forma, é uma coisa interessante para se pesquisar. Né? Bem, meus caros, por hoje foi isso. Eu creio que amanhã, até o final da tarde, vocês já encontrarão no site do SEDET os textos para a próxima semana, né? De maneira que procurem ler, procurem se preparar, né? Não deixem de assistir às aulas sobre leitura, né? São fundamentais para o bom aproveitamento do curso. E nos encontramos na próxima quarta-feira. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês e até semana que vem.